Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é segunda-feira. Domingo. Domingo, estamos no dia 22 de maio. Onde é que eu estava com a cabeça? Na segunda-feira? Deve ser o primeiro dia da semana? Não sei. Bom, enfim, isto hoje começou muito bem. Ora bem, hoje estou muito bem disposto. E vou-lhe trazer música igualmente bem disposta. O nosso Nota 7, neste domingo, 22 de maio, será composto por música mexida, música bem disposta. Vamos ter aqui alguma música portuguesa, inclusive. Vamos ficar com Snake Eyes, a música de Alvin e Red Tyler. Uma música que é... Nós hoje vamos ter aqui não 6, mas sim 9 músicas. Sequências, vamos ter 3 sequências de 3 temas. Alvin com Red Tyler, o tema Snake Eyes, para logo depois chegarmos com 66, música dos Zex, se está correto. Ainda para ouvir também dos Virtua Tell, o tema, aliás, peço desculpa, dos Virtuas, o tema Tell Guitar. São os 3 temas que vão então compor esta primeira sequência de 3 músicas da nossa edição de hoje, da Nota 7, edição número 32, para a tarde do domingo, 22 de maio de 2011. Vamos depois à música, ouvinte. Vamos começar então com Snake Eyes, tema de Alvin e Red Tyler. We'll be right back. mais três músicas, agora numa segunda sequência. Vamos ficar com igualmente energias positivas neste princípio de tarde, com Guns of Navarote. A música, aliás, Navarone, assim que está correto. A música então, como disse, chama-se Guns of Navarone. E não estou a exagerar, não é Never One, é mesmo assim Navarone. Está escrito desta forma precisamente. A música dos Skatalites. Gosto deste ritmo reggae que esta música traz. Muita energia e um estilo de música diferente daquilo que estamos habituados a ouvir. Ainda também para ouvir os clássicos de Shadows com Wonderful Land. E para finalizar, Sammy Kay e a sua orquestra, Shared, é como se chama esta música que vamos ouvir então, de Sammy Kay e a sua orquestra. Antes, como disse, os The Shadows com Wonderful Land e Guns of Navarone, a música dos Skatalites. São os três temas que vamos ouvir agora no nosso Nota 7 e daqui a pouco música portuguesa nesta 82ª edição. estimados ouvintes, está na altura de me despedir de mais um Nota 7 e de deixar mais 3 temas nesta edição: Lisboa Antiga, Gaivota e Uma Casa Portuguesa. São as 3 músicas que vão fechar o programa de hoje do nosso Nota 7. Um programa que é dedicado, como sabem, à música instrumental e que quer ao sábado, quer ao domingo, entre as 12h30 e as 13h, lhe faz companhia aqui na sua Rádio Interweb, mais especificamente no canal 2 da sua Rádio Interweb. Quero dizer que foi um prazer imenso estar consigo. Eu vou voltar para a semana, no próximo sábado, dia 28, para lhe trazer mais grandes músicas. Fique bem, boa tarde, já a seguir Sertanejo Pop Universitário. Até para a semana!